Feedback is correct. Important when you're ready to push. Correct. When you're ready to start up. When military apron. Ready, one military, ready to start up now. To start up, reporting when you're ready to text. Call you back when you're ready to text. Brazilian 2561. Flip 5414, prosseguir o táxi via Alfa, ingresso Juliette, posição remota. Alfa, ingressar Juliette, 5414. Alfa, Juliette, até a posição remota. Ok, então, Alfa, Juliette, manter a posição remota, 5414. O Mike é com Juliette, já no 42. Gente, Mike é com Juliette. Jet 6726, Recife 330, será coordenado. Provável saída é Aron, né? Certo, para sair de Aron, informo que a informação em curso agora é a Romeu. Estamos operando com um teto de 910 ou menos, houve uma degradação agora, com visibilidade de 4.000 metros. Gente. Aguardando para ingresso na para remota. Flip 514 autorizado, Juliette até a posição remota. Ok, então, grato. Fala, eu vou 1983. 1983, confirmando o nível Guarulhos. 400, por gentileza, sente da informação, Rodel. Mantém, running, heading, 2000. 1605, control, radar contact, over. Radio 61, identificação. Identificou? 61 está recebendo desvio aqui. Radio 61, está no azimuth 227 a 56 milhas afastado de Salvador. Confere. Go 1605, passing 3000 heading Goli. You are clear. Follow 397 da Gol 08, pushback acionamento. Aguarde. Aguardando, 397. Objeto 6726, o solo voltando? Siga. Confirma o portão que se encontra o 02? Afirmo. Pronto, cópia? Pronto. Mais 30 segundos. O Google no 397 chamou pronto para o push, no 08. Afirmo. Google no 397 autorizado, push back acionamento, 08 portão, reporte táxi. Teve push acionamento, 1397 da Google. Objeto 6726, autorizado Recife, nível de voo 330, via Upper Whisky 58. Decola da 28, após a decolagem mantém a proa até 3.000 pés, após inicia a curva direita na saída Aron, transição Melim. 5413 é o transponder, o controle 119.8. Voo 1605, request. Good. Fly direct to blast, avoid weather. Clear to avoid the bad weather, but negative flight to blast. Okay, we'll fly heading 230 until 15 miles, okay? Roger. Negativo, nível 330. açaí de Aron, Alfa Romeo Oscar November, transição Melim, Mike Eco Lima, Índia, November. Sente, 330, Aron, Melim, sente. Já inicia a curva após 3 mil pés, inicialmente mantém a proa até 3 mil pés, após inicia a curva direita. Decola, mantém proa até 3 mil, aí inicia a curva direita e faz a saída, Aron, Melim. Mesa 2000, cotejamento correto, 02 é o portão, repouso quando pronto. Reportaremos. Então 3602 chamou, solicitando autorização para o seguro? Afirmo. Confirma o nível? 320. 320 nível, será coordenado, guarde cópia. Padrão. 1983, portão 04, pronto cópia. Salvador, cardeal, meia hora. Prossiga. Autoriza ele para a 10. Afirmativo, desça para o 050. Gente. Eu faço 2561, ready to taxi? Primeiro 2561, ready to taxi. Clear taxi until hotel position, altimeter 1014. 1014 until hotel position, Brazilian 2561. Segundo 983, pronto cópia? Com 983, da Gol para cópia. Segundo 93, autorizado Guarulhos, nível de voo 400 via Upper Whisky 50. Decolada 28, inicialmente mantém a proa até 3 mil pés, após inicia a curva à esquerda, na saída Gole, Eval, após Eudes. 5407 é o transponder, o controle 19.8. Autorizado então Guarulhos, o nível 400 via Osteroisk 50. Decolada 28, mantém a proa até 3 mil pés, após curva à esquerda, executa Gole, Eval, Eudes. 5407 no transponder, 19.8 é o controle de saída para o Gol 983. 1983, cotejamento correto, 04 portão, repórter quando pronto para pushback e acionamento. Chamará 1983 da Gol. Hotel position, Brasília 2561. Brasília first 2561, clear to cross runway 1028. Via hotel e delta position. Report when you're taxiway delta. Clear to cross, Brasília 2561. Solo 1397 para o táxi, POB 116, autonomia 2 horas e 30, alterna Aracaju. 561 Delta, taxiway. Via taxiway Alpha until the holding point, runway 28. On the holding point, when you're ready, contact 118.3, altimeter 1014. Via Alpha until holding point, runway 28, 118.3, 1014, thank you. 1397, autorizado o táxi, via Juliette Alfa, no ponto de espera da 28, quando pronto chama a torre, 183, ajuste no 014. Livre táxi, Pátio, Juliette Alfa, ponto de espera 28, quando lá 283, obrigado, com 397. Salvador, voo 983, está pronto para o feedback, portão 4. Salvador Tower, good morning, Brazilian Air Force 2561, Old Shot Off runway 28. Roger, clear line up and take off runway 28, wind is 230 degrees, 10 knots, Brazilian Air Force 2561. 2561, clear to line up and take off, Brazilian 2561. Pronto, cópia. Siga. San 3602, autorizado Porto Seguro, nível de voo 320 via Upper Whisky 50. Decolada 28. Inicialmente após a decolagem mantém a proa até 3.000 pés. Após inicia curva à esquerda na saída Gole Eval. 5410 transponder, o controle 19.8. 320, Porto Seguro, PS50, 1028, mantendo a proa até 3.000, após Gole Eval, 5410, 19.8. Protegimento correto, 03 ao portão, reporte quando pronto. Pronto. 8, bye bye. Bye, 119.8. Salvador Departure, good morning, Brazilian 2561, Gole Departure. Mantém Departure heading until 3000. Air Force 2561, control, radio contact. The radar contact, Brazilian 2561. Brazilian 2561, crossing 3000 feet. Roger, Gole Eval, over. Maria turning left, fly heading Gole intersection, clear to climb to flight level 360, Brazilian 2561. Tem 3602, eu solo voltando. Prossiga. San 3602, só informando, sua saída será Gole Eval, após Eval, direto Porto Seguro. Sim, Gole Eval, Porto Seguro, Grato, San 3602. Senes, ratificando, copiou a informação de manter pro até 3.000 pés após a decolagem. Sim, Matheus. Sente. Muito bom dia, 397 da Gol, próximo ao ponto, espera da 28, pronto para a decolagem. Pronto 397, autorizado a alinhar e decolar da pista 28, 250 graus com 15 nós. Estou no 397. Livre decolagem da 28, 397 da Gol. Sol, é o 983 da Gol para o táxi 66 bordo, 420, autonomia, se alternar Galeão. Gol 983, autorizado táxi via Índia Alfa no ponto de espera da Golf. Quando pronto, torre 183, ajuste no 0 no 4. Índia Alfa e Golf 283, o ponto de espera com 1014, o 983 da Golf. Velocity 2561, contact the center, frequency 1288, over. 1288, thank you, have a nice day. Thank you. Meia ONU via chegada a cara e desça para 2000 com 1014. Confirma, cardeal meia ONU? Via chegada a cara e desça para 2000 pés. Para 2000. Confirme, 1014 ou 1004? 10, 14. Enter. Bruno 397 decolou aos 17, chama agora o controle em 119.8, bom dia. 19.8, obrigado, boa semana. Igualmente. Controle, muito bom, Gião. 397 da Gol, passa 1700 na Gole. Gol 397, controle, contato radar. Webmesh 26, autorizado o posicionamento 02 ao portal. Reporte quando pronto, táxi. Portar a táxi. Pista 28 ainda, né? Afirmo. Cepro até 3000, após curva esquerda, interceptar 259. Confere a instrução? Confere, sim. Foi essa a instrução que foi dada pelo controle. Muito obrigado, está passando 2300. Seu objeto 6726, solo voltando? A escuta para cima. Gente, porém mesmo voltando com a pista de 28, realizará o pushback em forma padrão. Ok, forma padrão, ciente. Salvador, Papa, Papa, Serra, Quilo Delta, na escuta com a Romeu. Papa, Papa, Serra, Quilo Delta, Salvador. Via chegada cara e desça para 2000 pés com ajuste 1014. Confirmo, Serra, Quilo Delta. Para 2000 na via chegada cara. 2000 na cara, Quilo Delta. Fala Salvador, 35490. Petrolina, confirmando o nível. 180. 180, ciente. Aguarde de cópia. Como assim o curso em Romeu? Ok, só retificando, é 160. 160, ciente. Será coordenada. Só confirmando, a saída é como algo? Afirmo. Feito abraço. Solo Salvador, TAM 3602, posição 3, puxa acionar. É o número 2 para push nesse setor, aguarde. Para o táxi agora, o Webjet 6726, com POV de 114, 114 a bordo, 2 horas e 49 minutos de autonomia, alternando Fortaleza. O 397, chame Recife 1288. Recife agora 288, obrigado, boa semana, ao 397. Obrigado. O voo 1983. Esse é o decolagem da 28, 983 da Gol. O Índia Alfa, ponto espelho da 28, 118 decimal 3, ajustado na 014, iniciando. Passou Cairo, Cardeal 61. Cardeal 61, autorizado a aproximação. Chame no localizador. Pronto, cópia. Pronto, cópia. 5490, autorizado Petrolina, nível de voo 160, rota direta. Decolada 28, após a decolagem, mantém a proa até 3.000 pés. Após, inicia curva à direita na saída Momo, Albo. Após Albo, direto Petrolina. 5417, eu transpondo o controle 119, decimal 8. Autorizado 160, seguindo a rota de plano, decolando a 28, mantém a proa até 3 mil reais. Após a direita, como alvo, após o 5497, transponder. Controle 198, 5490. Corteja apenas o transponder com a tela por 5417. Afirmo, 5497. Clipe 5490, cotejamento correto, posição remota, reporte quando pronto. Passará 5497. Torre Cardeal 61. Cardeal 61, continue a aproximação, reporte visual com cabeceira. Vento de 250 com uma dúzia nós, Cardeal 61. 61, reporte tráfego visual. O 1983 decolou de Salvador aos 24. Chama agora o controle em 119.8, um bom dia. 119.8, bom dia, bom trabalho, senhor. Igualmente. Confirmando o nível BH? Gente, confirma o BT, ainda não recebi o seu plano. Tá visual, Cardeal 61. Tem baixado travado. Chegou no 260, sem tiver informação, Romeu. O 260, controle Salvador, via chegada Cari, desça para 2000 com 1014, número 13 para pouco. Via chegada Cari. Para 2.000 pés, bônus 260. Qual é o justo? Bônus 014. Claro. 6726. Ah, sua escuta na mão. Fator T3602? 3602, autorizado por esse back acionamento 03 no portão, reportado. Fator. Fering. Comando a prova. Olha 10 graus de view para direita, o Serra Quilo Delta. Livre, qual é a velocidade? Tá batendo 200 nós agora, devido a informações. Ok, mantendo 200 nós até cara, hein? Quilo Delta. Controle com a rota 83, voltar. Siga. Manter pro 270 por direita. Livre de desvio. Valeu. Controle com no 260, informa pequeno desvio à direita. para evitar formações. Livre. Livre, tio. 1-2, né, velho? Quer que o Juliette confirme o tipo da aeronave? Sente. Na Flor de Cádio, Serra Aquilo Delta. Gente. Jet 6726, Lima, mantém cabeceira 28. Vai, mantém a 28, 6726, Web. Cardeal 61, solo aos 29, prossegue pátio militar. Afirmo. Liberando a próxima direita, pátio militar, chame solo, frequência no 219 para instruções de táxi. Chama solo 219, obrigado. Maré. Para o táxi, 3602, 131, com 320, alterna, confirma. O 983, chame Recife, frequência 288. 288, boa volta na prova aqui, bom tempo, bom trabalho. Yeah. Chama a torre quando pronto, 183, o ajuste 1-0-4. E Alfa, espera pronto, está 3602. Conforme solicitado. Qual é a, eu não entendi? 2509, conforme solicitado. Ok, 250, dentro em breve eu vou solicitar uma velocidade inferior. Gente, à disposição. Sua frente tem o Citation Charlie 500, ele está com 200 nós, a última informação de velocidade devido à formação, ele fez um desvio. Sim, chegou no 260. Deve ter o tráfego na tiqueira. Citation não, ainda é 500, é um pena. Eu não entendi? Não é um Citation, ainda é 500, um pena. Ah, ok. Então, é um Echo 500 e não um Charlie 500. Positivo. Na minha escuta até estacionar, estacionar a frequência livre no pátio militar. É hora. Mike Eco Juliette ao...